다시 마시고 들어서 커튼 pesado Campinas, via rota apresentada no plano, nível de voltagem 60, pedra da El, Lira, fazenda Motiva, recola pistão no zero, primeira curva direita, transporte 5527 do controle de Salvador, 119 decimal 8. Está autorizado a ler? Autorizado, ajuste no 014. Autorizado a ler, no 014, 353 de dados. Cheque no rádio, a transmissão está muito baixa e com muito chiado. 157. Voo 961, informação em curso, Foxtrot, ponto cópia. Autorizado Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Decola pista 90, primeira curva direita, transponder 5532 e o controle de Salvador 19.8, operando 19.8 o controle em Salvador. Farm, trem embaixado. Franco, 39. Correto, pode ponto gol no 161. Muito boa noite, seu 804. Deu 9, baixou e travou. Baixado e travado, 5329. Sente, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 07 nós. Autorizado pouso, trip 5329. Corrijo, Momo Gebit, ok? Momo Gebit. Dael, Momo Gebit? Negativo, Momo, apenas Momo, pós Gebit. Ah, claro, bom bom dia, obrigado. Fecha o flan PAB 86. Sentar-se à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 4, 5557. Trip 5329 na sala zona 6, livre direita 1219, bora. Autoriza a Elisabeth para 5329, bom dia. Visual táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Paulo Salvador, copia Vitor Bravo Lima. Vitor Bravo Lima, confere? Ok, Vitor Bravo Lima, localização, parte principal, posição 7, solicitando a reboque. Posição 7, confirma para qual destino? Posição 9. Qual posição 9? 7, parte principal, posição 9, autorizado. Vitor Bravo Lima, reporte alterno. Vitor Bravo Lima, considere aguarde para dar um início no reporte. E aí, não aguardo. Morou no 61, no reporte táxi. Decolado ao Zona 9, controle 19-8, bom dia. 19-8, obrigado, senhor, um ótimo dia. Salvador, 357. Zero, direto Leda. Confirmado para 557. Autorizado Leda. Leda. Ficou 1-1-1-1, estamos com 96 a bordo. 4 horas e 5 amperes no caminhão. Ataque de Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro 10 no 4, voo no 161. Apache, Índia, 181 e ajuste 14. 1895, quem é a frequência da torre? 1895, obrigado. Muito Bravo Lima, sobe. Muito Bravo Lima, né? 7, em coordenação que solo inicia o reboque após a passagem do 737 da Goa Calda, se aporte o termo do reboque do Vitor Bravo Lima. Ok, sim, Vitor Bravo Lima. Centro Recife, coordene frequência 1-1-61, autorizado, alinhado e colapso, 10 ventos na 30 graus, 08 nós. 1-1-61, no decolar 228, controle 19-8, bom dia. 19-8, muito bom dia, obrigado. Salvador, muito bom dia, gol 1-1-61, cruza 1.500 pés. Sul 1161, contato radar, suba 360, direto da El. 360 da El, Salvador, muito bom dia novamente, está 804, nessa disputa para a cópia. Está 3204, no posto sulfão do senhor, ainda quase na sua cópia. Na sua escuta. 1161, chame centro Recife, frequência 13325. 3325, bom dia. Bom dia. Bom dia, informação pronto para te confere, São Paulo, pronto para o São Paulo, e a rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da EL, Leda, pode ler da Monte, vai. Decola pistão 90, primeira curva direita, transponder 5544, do controle Salvador, 119 decimal 8. Depois pronto, 3601. 80 do 4 no escutador, Paulo, Salvador. 0 do 4, prossiga. Pronto, cobra. Pronto, cobra, 3-0 do 4. Pesado para Eco Golf Lima, Lima, Londres. Aerovia inicial é para o ISP 5-0. Pode conforme a rota apresentada no plano. New de voo 3-1-0. Saída Momo, Cogibo, pós-Cogibo, G-Bit. Decolando pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5-5-5-3. E o controle de Salvador, 1-1-9, decimal 8. 2804, autorizado para Londres, Aprix 5310, Momo, Cosmo, G-Bit, decola 1-0 com curva esquerda, 5553 e 198. Correta, pode contar, 8084. Reportará. Siga Mike Alfa. Aguarde Mike Alfa. Azul. Alfa X-Ray Lima, confirme a posição e o destino? Desde o pátio principal, vai prosseguir para... Sente, aguarde, Alfa X-Ray Lima. Tá para o 2084? O senhor tem estimado para o pushback? 84 mais 15 minutos. Sente. Mike Alfa Eco, solo. O senhor está no pátio 3, confirme a posição do pátio 3. Gente, autorizado o início do reporte. Reporte para ingresso no pátio principal, Mike Alfa Eco. Alfa Eco Lima, confirme a posição do pátio 3. Gente, vai ser o número 2 para iniciar o reporte, o Alfa Eco Lima. Alfa Eco Lima vai coordenar aqui com o solo, vai iniciar o reporte, ok? Simultâneo com o TAM, que está na posição 02, ok? O Alfa Eco Lima. Mike Alfa Eco solo? Mike, boa. Vai fazer o reporte simultâneo com o azul na posição 5, ok? Ok. Prossiga, o Alfa Eco e Oscar. Aguarde, é o número 3, é o Alfa Eco e Oscar. Alfa Eco e Lima é forte para ingressar no pátio principal. O Alfa Eco e Oscar confirma apenas a posição do pátio 3. Pátio 3601. para o DAS, que o senhor é 3601. 174 a bordo, com 3 horas e 52, Alfonso, na Galeão. Dois ataques à direita, VN, de ponto de pé à torre de 295, ajuste 904, trânsito 3601. Estou 3601 via índia, quando pronto, 18.5.14.000, até mais. 3 a 2, ataque em Lima, reporte ao término do rebote.